ZYD 264. Rádio Talismã FM 96,7. Pesqueira, Pernambuco. Talismã FM, um show de rádio. Casas Irmãos Valença, construindo em sua vida em Pesqueira.